Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do ano do Papo Aleatório do Acervo PG Podcast, gravado às 7h31 da noite, no dia 4 de janeiro de 2022. E é isso aí, diretamente da fábrica da Volkswagen. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho do ventilador aqui. E é isso. Vamos seguindo aqui no aperto do meu quarto, cansado pra caramba. E não sei, cara, não sei sinceramente muito bem. Eu sei que eu fiquei sem gravar há muito tempo, deixa eu ver aqui quanto tempo já. Cara, eu acho que eu ia fazer um podcast no antes da virada do ano, só que acabou dando. Tive alguns problemas, eu fiquei doente logo na reta final do ano, de tipo. Da véspera de Natal até o Ano Novo eu fiquei mais ou menos, tava com pouco fôlego para falar. Foi uma gripe horrível e eu tive ainda que ficar, ou melhor, tive que trabalhar nesse tempo, tava chegando exausto. O meu último podcast, no caso do ano passado, foi no dia 19 de dezembro. E, cara, eu não sei, eu não tenho palavra pra descrever como é que eu tava me sentindo. E fora isso, eu tô muito cansado, cara. Ultimamente eu tô ficando muito, muito cansado. Eu tô trabalhando num local, ou melhor, eu tô trabalhando numa área em que eu não gosto, que é a área de call center. É que nem eu tava conversando com um amigo meu. Eu acho que quem fala que gosta de trabalhar com call center, ela mente. Pera aí, deixa eu dar uma fungada aqui na cocaína. Ah, bem melhor. Então, a gente tava falando isso porque, cara, não é possível que quem realmente gosta de trabalhar com cacete, eu acho que é só gente que gosta de fazer barraco, ou tipo, sei lá, uma pessoa que não consegue enxergar muito além disso, sabe? Porque, porra, eu não consigo acreditar que alguém goste de ficar sentado atendendo pessoas que às vezes gritam com você, falam um monte de merda, que não é culpa sua, às vezes, é culpa do banco, do serviço que é prestado por aquela empresa que é uma bosta. Aí você tem que ouvir isso pela empresa, você tem que se desculpar pela empresa, enfim, você tem que representar a empresa, sendo que tem um cara gordo, sentado na cadeirinha lá, comendo lagosta, comendo uma picanha com a gorduraça, um copo de Coca-Cola e um monte de vadia, fazendo um boquete nele embaixo da mesa, enquanto você tá lá se fudendo, sabe? Tipo, pô, velho. Eu sinceramente não sei, bicho. Eu chego no trabalho, eu já fico contando a hora de sair. Eu falo, tipo, mano, que merda eu tô fazendo aqui? Eu só tô aqui. Na verdade, eu falo, eu só, minha cabeça dá um estalo e depois pensa, mano, você tá aqui porque você precisa de dinheiro, você precisa juntar grana, você falou que quer investir, coisa que eu tô fazendo. E você quer investir, você quer ir para uma casa, você quer montar seu podcast, você quer dinheiro para pagar o servidor. Eu fico, porra, mas eu tenho que passar por essa, toda essa merda, sabe? Tipo, obviamente que milagres a gente não vem do céu, a gente vai. Na verdade, milagre mesmo, isso é mais para quem acredita em um ser maior, né? Para quem acredita em forças maiores, na minha concepção. Ou quando vem algo que vai simplesmente do nada, que não vem no acaso e eu muda completamente sua rotina. E é isso, tipo. Eu tô meio que parado no tempo, eu não faço nada para melhorar. Eu até tô fazendo um curso de edição de podcast para futuramente, né, melhorar a qualidade desta jossa aqui, que eu acho que não tem muita esperança. Fazer uns episódios com qualidade melhor para vocês. Eu até tô com uma ideia aqui, eu ia fazer um vídeo sobre, mas eu acho que eu vou fazer um podcast com roteirinho, vai ser lendo texto mesmo, e vai tomar no cu se você não quer isso, tá bom? Porque, cara, você acha que esses youtubers de opinião, eles de fato falam tudo assim, tipo, espontaneamente, algumas coisas. Alguns sim, alguns têm essa naturalidade. Mas, cara, eles sempre têm um roteirinho pra ler, pra lembrar alguma coisa, ou até de fala mesmo. Só que eles têm uma naturalidade muito boa pra isso, a ponto de não deixar claro que eles estão lendo de fato. Deixa eu dar um gole no vinho aqui. Cara. Então, sei lá, eu vou fazer isso para ajudar, porque já teve duas pessoas que vieram no meu privado, não é incômodo, tá? Mas perguntaram para mim, uma por e-mail, na verdade, e outra no Telegram, que foi o Fernandes, né? Que eu e o André cita muito aqui, é um ouvinte assíduo de nós dois. E ele falou que ele quer fazer o podcast dele. Ele fez o primeiro episódio, que ele teve. O áudio ficou um pouco baixo. Eu dei um toque a ele e tal. Disse: olha, melhor isso aqui. Mas eu não sou um prosão em gravar podcast. Eu não sou um tipo flow da vida, sabe? Para um podcast estilo Joe Rogan, né? Que é o que o Flow imita, o A Deriva, o Petri, no caso. Apesar de que eu me inspiro muito nele. Mais no estilo de, tipo, falar mesmo. Querer falar várias coisas. Apesar de que o que eu falo é muito mais vago, eu acho, do que o Petri fala. O Petri, ele é mais. Além dele ter feito um diário da vida dele, ele embarcava em umas ondas muito filosóficas. Só que meu conhecimento é tão pequeno, sabe? Que eu acho que às vezes eu não, nem sei se eu deveria continuar com isso, se eu deveria continuar gravando, encher na cabeça de vocês com a abobrinha. Provavelmente quem dá play aqui nesse podcast deve usar isso aqui pra passar tempo, porque não tem nada melhor pra ouvir, provavelmente. E é isso. Antes de terminar o ano, logo na véspera, né, eu fui trabalhar no dia 31. E até que foi um clima legal assim, por assim dizer, no trabalho, porque eu atendi poucas ligações, pouca gente ligou. Quem ligou, me deu feliz ano novo, né? Aquele clima, assim, né? Final de ano e tal, todo mundo tá se preparando pra festa, ninguém vai querer saber de se estressar, né? A não ser que o seu parente tenha tido um infarto ou alguém tenha morrido e aí você tem que se preocupar em comprar o caixão. Tá bom, eu sei, eu exagerei. Calma lá, mano. Olha a pedra aí, bicho. Olha a pedra aí. Calma lá, só mais um gole. Bom, eu conversei com um colega meu. E a gente ficou falando sobre diversas coisas. O 2021 para mim foi um ano muito pesado em diversos aspectos, além de eu ter engordado. E nesse caso, teve muita coisa que rolou, cara, logo no comecinho do ano, que me deixou numa vibe muito merda, além das coisas que eu já tinha feito em 2020. Não foram coisas tão assim, como é que eu posso dizer, graves, vamos dizer assim, sabe? Na verdade foram e não foram, sei lá, enfim. Eu deixei duas pessoas desconfortáveis, eu não quero entrar muito em detalhes nisso, porque se para essas pessoas já foi ruim o que eu falei, imagina eu falando depois que eu notei a merda que eu fiz, sabe? E eu consegui pedir desculpas, eu me resolvi, mas me martelou muito na cabeça isso, ainda martela. Dizem que, no caso esse meu colega, ele falou: cara, se você resolveu, se você conseguiu resolver com as pessoas, por que você tá se martelando ainda? Por que isso tá. Como é que. Por que você tá, tipo, remoendo isso, cara? Por que você tá trazendo isso à tona de novo? Já resolveu. Teve uma coisa que eu não consegui resolver, que eu deixei pendente de fato. Mas eu. Tipo, essa terceira coisa, que foi muito pesada, foi meio que uma culpa de dois. No caso, eu e mais outra pessoa. Então, esse atrito que foi dando acabou acarretando em cada um seguir seu rumo, sabe? Foi algo bem pesado também. E essas três coisas que aconteceram me deixaram em estado de alerta muito grande até mais da metade do ano, sabe? É horrível você ficar em estado de alerta, você ficar o tempo todo ali. Eu não falo, tipo, sempre ficar naquela defensiva de, tipo, alguém falar algo. Não falo de tipo um debate, você sempre achar que aquela pessoa tá querendo te atacar. Mas eu tipo falo no sentido de. É um peso, como se tipo o pessoal fosse saber, todo mundo fosse colocado no telão que a merda que você fez, mesmo você tendo resolvido. E a melhor coisa, quando eu conversei com as pessoas, né? A melhor coisa, no caso, o que elas disseram foi. Foi, no caso, é quase a mesma coisa, na verdade. Foi assim. Que a melhor coisa a se fazer é cada um seguir seu rumo, sabe? Não vai mudar, não vai voltar ao normal. Eu pedi desculpa, não vai, mas isso eu já sabia. Porque tem coisas que nós fazemos, tem coisas que afetam a vida dos outros, como também afeta a nossa. Porque não, cara, é só você sendo uma pessoa muito fria para você mexer com o emocional ou o coração de alguém, né? Um exemplo. E você se sentir bem ainda, você conseguir seguir seu rumo sem sentir o peso na consciência, sem. Sabe? Enfim. Essas coisas, cara. No caso, cada um segue seu rumo, cada um vai estar tá lá, né? Eu mesmo fiquei com o peso na consciência, cara. até hoje, ainda, o que eu fiz, eu fico pensando, porra, ainda bem que eu não faço mais isso, sabe? Eu penso, eu falo, porra, ainda bem que eu não falo essas merdas mais, ainda bem que eu tô ok, eu tô mais limpo, eu tô de boa, sabe? Eu tô. É, não, não, antes que vocês. Provavelmente deve ter algum retardado, alguma retardada pensando, ih, pedofilia, não, não, não. Tem a ver com pornografia? Tem, mas não foi nesse agravante, tá? É, foram só besteiras que eu falei relacionadas a isso. No caso, foram muitas besteiras que eu falei. E eu tô mais limpo, cara. Eu não, eu ainda tô com problema com esse conteúdo? Tô. Mas eu tô tentando melhorar, cara, sobre isso. É algo que eu tô trazendo uma vez ou outra aqui, né? Sobre esse assunto, que eu ainda tenho esse problema, que eu tô ainda numa luta muito grande para poder parar. Mas assim, parando pra ver no espectro de que eu tava antes, eu tô bem melhor comparado a como eu tava no passado. No caso, já da reta final, né? Do ano passado para o finalzinho, do começo do ano até o final, eu tô bem melhor, cara. Tipo, muito melhor mesmo. E teve outras coisas também que aconteceram, tipo, gravei podcast com o Thiago Carvalho, não foi lá aquele podcast foda, teve diversos contratempos, eu acabei cometendo algumas gafes no meio do episódio. Eu conversei com ele e ele falou, cara, sabe de uma coisa? Pega esse teu episódio, não escuta ele. Ou se você quiser escutar, fica a seu critério. Apenas publica ele e você vai se sentir melhor. E porque na minha cabeça, um dos motivos de eu ter desistido quase 3 vezes do podcast é que eu queria muitas coisas na perfeição. E eu sempre tipo, ficava, cara, é o que eu quero o mínimo de barulho possível. Eu quero que ninguém venha falar comigo. Eu não quero que ninguém venha falar comigo. Eu não quero latido de cachorro. Não quero meu irmão chorando. Que é assim, criança chorando, no fundo, realmente, um cachorro latindo constantemente e de fato incomoda. Mas assim, uma criança chorando até realmente não é legal, mas um cachorro latindo na rua, ou um vizinho que deu uma gargalhada ali na rua, cara, é um espaço público, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar no cara e falar, ô, eu tô gravando um podcast aqui, dá pra fazer silêncio? Mas ninguém vai fazer silêncio. O cara vai perguntar aqui, que é podcast, mano? Cala a tua boca aí, ô gordo, retardado. Tá ligado? Então, não sabe, vai ser nesse naipe. É, aqui em casa, minha mãe até fica meio com raiva quando ela, a última vez, né, que eu gravei podcast, ela até falou muito alto, ela deu um grito e tipo. É, quando eu falei pra ela falar baixo, ela ficou com raiva. Mas depois eu disse a ela: olha, a senhora tava conversando coisas da sua vida com o meu tio, né, que é o irmão dela. E são coisas que, se ela falar alto, vaza pra cá, entendeu? Então assim, vai. Todo mundo que me ouve vai ouvir a história ou vai ouvir o que ela tá falando pro meu tio. E se algum familiar escuta, se for algo que ela quer manter particular entre ela e meu tio, e um familiar me escutar, no caso, eles vão saber. Então eu falei mais prezando pela privacidade dela. Depois ela entendeu. Mas assim, ultimamente eu gravo, independente da situação que tá aqui em casa. Teve uma vez que minha mãe tava assistindo TV, meu irmão tava jogando, dando um rage aqui, ainda bem que nem vazou. Eu gravei, tirei, ia tirar onda com ele, depois eu acabei tirando e cortei o trecho, né? Porque não tava. Não tava. No caso, o microfone não gravou o rage que ele tava dando no jogo. Então não fazia sentido eu deixar o trecho. Aí eu cortei. Mas ficou muito legal, cara. O resultado do podcast, independente desse trecho ou não. E eu fiquei, pô, velho, eu vou continuar desse mesmo jeito. Eu vou fazendo o que der pra fazer. Vou fazer esse curso, né? É um curso de edição de podcast. O pessoal hoje em dia farma muito. É mais um curso old school, sabe? Focado mais no áudio. O Flow lançou um curso de quase R$ 1.000, ensinando como gravar podcast e tal. É, o Flow tem seu mérito, de fato, porque eles fizeram um puta formato foda, trouxeram um formato da gringa e colocaram aqui no Brasil. E hoje em dia muita gente segue. Só que não é todo mundo que sabe fazer. Um dia desse eu vi gente que gravou podcast num espaço pequeno, muito bons microfones, a qualidade do som, cara, nem se fala, puta merda, um estúdio bom. Mas os caras conversando e comendo, sabe? Eu acho que era nachos, era alguma frita ou hambúrguer. E deve estar irritante para vocês eu fazendo esse barulho agora. Foi exatamente assim. Tipo, mano, eu tava naquele negócio lá. E era assim, exatamente assim. Então, tem gente que tem custo, ou melhor, investe, tem dinheiro para fazer, mas às vezes, sabe o que compensa? Você não, no caso, vou dar um exemplo, você tem dinheiro para investir, mas você conhece pessoas que sabem se comunicar bem. Eu acho que compensa mais você. Isso na minha visão, tá? Eu não sei como é que esse pessoal que faz esse tipo de podcast eles pensam geralmente, né? Eu não, cada um tem seu mundo aí, para cada um tem sua visão de. Hoje em dia tá sendo mais um negócio, né? Podcast não tá sendo muito entretenimento. É uma boa massa de máquina de propaganda, sei lá como é que fala. E pega um amigo que se comunica bem e fala: "Cara, eu montei um estúdio. Tá aqui todo o equipamento, tá aqui o microfone, foda pra caramba, tá tudo aqui. Tem um cara aqui que ele vai auxiliar tu vai fazer a stream, vai deixar aberto, vai equalizar lá, fazer a equalização do microfone, vai fazer todo o ajuste lá pra ti. É, pega um conteúdo que tu gosta de falar, chama quem tu gosta de chamar pra fazer, pra conversar e tal. E conversa, velho. Daí faz, eu vou só investir em ti. Uma parte fica para mim, no caso isso já seria uma coisa de acordo com a sua empresa. E uma parte que tu ganhar, uma boa parte ficar para ti, uma parte ficar para mim, eu vou continuar injetando grana para poder crescer. E assim vai. Eu acho que seria melhor assim do que você pegar, não saber se comunicar e querer fazer. Sabe, tem muito podcast à moda flow que vai acabar flopando. É, não que eu esteja desejando isso, tá? Não porque eu sou um podcast underground que grava somente em áudio, que eu não tenho recursos para fazer, até tenho para improvisar, mas longe disso. É porque realmente tem gente que infelizmente não sabe fazer. Vai querer surfar a onda, vai conseguir surfar na onda, sim, mas depois de um tempo vai flopar, sabe? Eu vi muita gente também que gravou nos estúdios do Flow e não conseguiu alavancar tanto. É, no caso, conseguiu alavancar, mas as visualizações caíram depois, não tá sendo tanto interessante. E eu acho que é isso, né? Essa é a minha visão, né? Longe de, como eu falei, longe de querer que o cara vá à falência, né? Por conta do podcast, ele vai continuando lá. Se ele tem inspiração, se ele tem força de vontade para fazer, igual eu tô tendo aqui, ele continue fazendo. Eu acho que eu saí um pouco do rumo, né? Mas, enfim, uma mensagem também que eu queria dar aqui para vocês, assim, se você tem um podcast ou qualquer outro projeto, cara, começa a fazer. Sendo sincero, acho que é uma coisa que eu aprendi. Muita gente falou isso. Na verdade, muita gente não. Alguns falaram isso pra mim. E eu só vim aprender o significado disso agora. Que se você esperar condições perfeitas para fazer o que você quer fazer, você nunca vai fazer. E eu digo isso porque tem coisas que realmente você precisa de uma condição perfeita. Por exemplo, estudar. Também, às vezes, estudar. Tem gente que. Tem quantos casos aí também? Ah, foda-se. Foda-se, eu vou acabar me contradizendo o que eu falei. É que tem alguma. Eu falei agora que algumas coisas realmente precisa de condições perfeitas, mas não. Tem gente que estuda, às vezes, sem. Só com a luz do poste pra iluminar ali. Quantas vezes já vi reportagem de garoto que usava a luz do poste da rua para poder estudar? Porque a casa não tinha iluminação. Enfim, tô suando pra caralho aqui, velho. Ninguém mandou e-mail dessa vez. Eu dei uma olhada aqui, cara, manda e-mail. Manda e-mail, sem meme. Manda e-mail à vontade. Também tem o arroba Acervo Perdido Podcast, que é do Telegram. Mandem também lá, coisa no comentário. Você clica em qualquer comentário do episódio e você manda lá, olha, quero que. Lê isso aqui no podcast. Se for algo que eu veja que dá pra ler, beleza. Agora se você mandar meme, vai ser ignorado completamente. Tipo aquele copy-pasta. Sabe, o famoso copy-pasta. Teve um cara que mandou uma vez, eu fiquei puto pra caralho. Tipo, tinha três mensagens grandes. É que quando você manda muito caractere, o Telegram, diferente do WhatsApp, ele fragmenta pra não pesar a mensagem, não, tipo, não comportar, acabar fazendo um trava-zap, vamos dizer assim. E, bom, uma coisa que era pra eu ter falado desde o começo do podcast. Bom, se você quer me ajudar, se você acha que eu tô te entretendo, se você acha que esse podcast vai futuramente crescer mais, ter um bom público, né? Um bom público que eu falo assim, no sentido de ter pessoas que ouvem de fato sem ficar querendo impor o que tem que fazer ou não, porque tem Tem gente que é assim, é chata pra caramba. É, se você quer me ajudar, cara, eu tô querendo, tô com a meta agora de conseguir um microfone novo pra eu fazer algo aqui no PC e tal, usando OBS. É tipo um soundboard aqui, improvisado mesmo, sabe? É, se você quiser me ajudar nisso, cara, manda um e-mail pra servopedidopodcast@meiofence.com. É, também manda a história, mas, cara, manda um e-mail falando, manda o Pix, ou quero ajudar com o Pix, sei lá. É, ou dados bancários, Bitcoin, criptomoeda, cara, enfim, a forma que você quiser ajudar, cara, só fala, manda um e-mail, ou dentro do canal do Telegram, você manda uma mensagem nos comentários, eu leio lá, e eu sempre tô acompanhando, sempre dou uma olhada, apesar de que não tem tanta interação, mas eu sempre olho, eu deixo o grupo aberto, assim, as mensagens para ver sempre que alguém mandar alguma coisa. E você fala lá pra poder ajudar, sabe? Desculpa também digando isso, eu não gosto, não gosto de ficar pedindo money, mas é uma necessidade. É, o dinheiro, ele não vai só servir pro microfone, mas também ele vai me ajudar a pagar o servidor, que está quase R$ 90, porque é pago em dólar, e eu pago quase 5, R$ 9 de taxa no cartão, porque é uma transação internacional. É isso. Bom, obrigado se você ouviu até aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Fui.